Meus amigos e meus irmãos, eu estou apresentando a vocês aqui comentários que temos feito dos volumes da coleção O Brasil e o Apocalipse. Estamos comentando sobre esses três. Num dos programas, nós tínhamos chegado no capítulo 'Aos pregadores do Evangelho, Apocalipse de Jesus em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento', página que escrevi para a inauguração do memorial Alziro Zarur, no Templo da Boa Vontade, em Brasília, Distrito Federal. Logo no princípio do capítulo, em página de rosto, nós lembramos duas advertências do saudoso proclamador da religião de Deus. Primeira advertência: nenhum legionário será apanhado de surpresa. Se for realmente legionário de Deus, integrado na LBV Mundial, Legião da Boa Vontade, e na religião de Deus. E assim todos os homens e mulheres, jovens e crianças de boa vontade real. Boa vontade que não se confunda com boa intenção. O povo desmascara a boa intenção ao dizer que de boa intenção está calçado o inferno. Bom, nós estamos aqui no pátio da LBV em São Paulo, na Rude. De vez em quando passa um carro fazendo barulho, é assim mesmo. Mas nós vamos em frente, porque nós aprendemos a entrar no silêncio, quer dizer, no nosso silêncio próprio, na nossa integridade, na nossa intimidade. Que entrar no silêncio não é procurar lugares soturnos, cavernas, montanhas, desertos. Não. É controlar-se a si próprio, ou controlar-se a si próprio, é dirigir-se a si mesmos ou a si mesmas, dentro das maiores balbúrdias. Entrar no silêncio é vencer o caos íntimo, cessar a tempestade interior, de forma que a atmosfera moral e espiritual do ser humano torne-se apta à sua sobrevivência e ao crescimento da sua lavoura. Aí vem a produção. Tantas benesses para a criatura de Deus e para a humanidade. Nenhum legionário será apanhado de surpresa, diz Zarur, e completa: Jesus pode voltar a qualquer momento. Neste capítulo, dirigido aos pregadores do Evangelho Apocalipse de Jesus em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento do Cristo, nós falamos a respeito da profecia e o futuro do Israel de Deus, que este é o nome do capítulo, dirigido aos pregadores da Palavra de Deus em Espírito e Verdade, no fim de ciclo apocalíptico, início de século, de milênio e de ciclo apocalíptico, mas não como punição, mas como conhecimento total da verdade, porque aprendemos aqui também neste programa. No Apocalipse, Jesus não só faz revelações proféticas a respeito dos nossos destinos, como se revela a nós mesmos. O Apocalipse revela Jesus com grande clareza para nós, com toda a sua autoridade, completando o Evangelho. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 8 do seu livro, revela que: e os restos de Jacó estarão entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque. Não é para matar ninguém, não. Então dizem aí que o leão é o rei dos animais. Mas é que antigamente se falava em rei, era assassino. O maior assassino era o rei, escolhido rei. Que matava mais e ninguém se atrevia a matá-lo com medo dele. Então ele virava rei. Mas a humanidade evolui, né? Ninguém vai ver mais na arena os cristãos serem comidos pelas feras, nem os gladiadores matarem-se. Então o leão aqui não será mais como o assassino no bosque entre animais indefesos. Ora, esses restos de Jacó, anunciados por Miqueias, o profeta, no capítulo 5, versículo 8 do seu livro, não podem ser um povo apenas, quando toda a humanidade é criação divina. Naquele tempo havia necessidade de destacar-se o povo hebreu acima dos demais, naquele período, que os outros eram politeístas. Os hebreus eram monoteístas, daí privilegiados, por terem tornado-se monoteístas, e não por um privilégio que Deus lhes concedeu, a tripaforra, sei lá, no atacado, que esse Deus seria um criminoso. Deus que tem privilegiados não é Deus, é palavrão. É evidente, pois, que existe o Israel de Deus, formado de judeus e de gentios, de circuncisos e de incircuncisos. Israel universal, citado por Paulo o apóstolo, um dos precursores do ecumenismo irrestrito. Sim, porque ele pregava aos gentios, ultrapassou as fronteiras da Judeia. Era Paulo ecumênico. Não era exclusivista nem sectário. Nós temos que ser leões no mundo inteiro pregando, iluminando em nome de Deus as criaturas, até que formemos na terra o Israel de Deus, que já se encontra formado no céu. Vem descendo como vem descendo a humanidade invisível. Mas vamos aqui à ordem de Jesus no Evangelho, de pregar ao mundo até que formemos o Israel de Deus. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo, foi ela anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que Jesus vivia e que fora visto por Madalena, não acreditaram. Jesus aparece a dois de seus discípulos. Prossegue Marcos relatando. Depois disto, manifestou-se Jesus em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Jesus tomava, estamos vendo, o aspecto que lhe aprouvesse. Ele tinha corpo fluídico. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. A ordem de evangelização. Nós dizemos de evangelização, apocaliptização. Finalmente apareceu Jesus aos onze que estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, estes ficarão curados. A ascensão de Jesus. Isso é tão bonito, né? Vamos lá. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Bom, esse trecho aqui dá uma explicação maravilhosa, polêmica mesmo, me comprometo a fazê-la com vocês, mas eu vou prosseguir na explicação ao trecho aqui. A ordem da evangelização, porque nós estamos preocupados em fazer surgir o Israel de Deus, que não é só para judeus, não é só para católicos, não é só para protestantes, não é só para espíritas, não é só para xintoístas, brahmanistas, curdos, materialistas, brancos, amarelos, negros, vermelhos, mestiços. É para todos aqueles que tiverem amadurecimento moral e espiritual para o entenderem. Vamos lá. O trecho. A ordem de evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Judas tinha suicidado, né? Vocês já sabem, se lembram. Depois de trair o mestre e vendê-lo por 30 dinheiros. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes o mestre: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ora, Jesus mandou pregar o evangelho aos gentios também. Está aqui, ó. Pregai o evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quer dizer, não ficou somente restrito à Judéia o trabalho dos apóstolos e discípulos de Jesus. Ele está mandando ir para onde, hein? Para todo mundo. Então, com isso, Jesus derrubou o sectarismo, hein? E a turma não percebe. Jesus mandou pregar o evangelho aos gentios também, para compor o Israel de Deus, anunciado pelo apóstolo Paulo. Israel de Deus formado de circuncisos e incircuncisos, judeus e gentios. É, pois, hora de cumprirmos, neste final de ciclo apocalíptico, a ordem do grande Senhor deste planeta e levarmos com a religião de Deus o seu evangelho, a apocalipse, a toda a humanidade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, anunciando que é chegado o reino de Deus. Meus amigos e meus irmãos, nós devemos aproveitar bem as lições de Jesus, que os tempos chegaram. E na hora da angústia, não somente da angústia pessoal, mas da angústia sobre toda a humanidade, nós devemos invocar Jesus, Deus, e Ele nos atenderá por intermédio do Espírito Santo, nossos amigos espirituais. Paulo, o apóstolo, disse que não nos devemos enganar, porque estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Invoca-me no dia da angústia. Versículo 15, Salmo 50. É que nós estamos fazendo neste momento, invocando o poder de Deus para diminuir a angústia entre as criaturas humanas. Deus está presente.